er vor das Feuer. Das Herz begraben unter Schnee und Eis. Oh Nikita, du weißt nichts von mir. Gräben trennen mich von dir. Und doch bin ich mir manchmal ziemlich sicher. Nikita, du fühlst wie ich. Oh Nikita, was ist Hoffnung wert? Solang man uns zu hassen lädt. Mancher sagt, wir wären wie Nacht und Licht. Doch ich, Nikita, ich glaube es nicht. Denn auch du sehnst dich danach, mehr zu sein als immer nur ein Zinnsoldat. Du hältst dich mit Träumen wahr und zählst die Sterne hinterm Stacheldraht. Und wenn der Morgen graut und wenn jeder jeden Messer kennt und wenn das Meer des Schweigens taut, werden wir merken, dass uns wenig trennt. Oh Nikita, was ist Hoffnung wert? Solang man uns zu hassen lehrt. Mancher sagt, wir wären wie Nacht und Licht. Doch ich, Nikita, ich glaube es nicht. Mal ziemlich sicher. Nikita, du fühlst wie ich. Oh Nikita, was ist Hoffnung wert? Solang man uns zu hassen lebt. Mancher sagt, wir wären wie Nacht und Licht. Doch ich, Nikita, ich glaub es nicht. Nein, Nikita, nein, ich glaub es Und da sind dieselben Lieder, Musikanten aus Athen. Und wir beide werden bald schon wieder zu den Musikanten tanzen gehen. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Ich hör die Butukis spielen. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Und das sind dieselben Lieder, die wir hörten in der Sonntagnacht, als du mir das Glück gebracht. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Ich hör die Butuki spielen, gerade so wie in der Sonntagnacht, als das Glück uns zwei nach Haus gebracht. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Und da sind dieselben Lieder. Immer wieder sonntags. E vamos prosseguir nesta emissão do Musicalia. Apresento-lhe agora mais dois temas, os dois cantados em português, um pelos Broa de Mel e outro pelo Marco Paulo. Mas esta versão, já lá vou, vamos organizar aqui primeiras ideias. Broa de Mel cantavam um tema, pois é, está certo, Broa de Mel cantavam um tema que já por si não era deles. Não, era uma música francesa chamada Tout en va. Eu não sei exatamente agora quem é que cantava essa música, mas eles reaproveitaram-na. Ela foi entretanto passada também para brasileiro, ou para português do Brasil, como queiram chamar, mas também foi sobretudo aproveitada, antes dos Broa de Mel, acho eu, por um grupo, por um duo, aliás, Adam e Eva. Os dois cantaram este tema, Dougist Ford. Uma canção que, no fundo, quer dizer o mesmo, não é? Vais-te embora, pronto. Dougist é tu vais forte, já não tenho certeza o que é que quer dizer, mas creio que é embora, creio que é partida, a tua partida, enfim. E estas são as músicas que eu vi. Aliás, esta é a música que ouvimos, a primeira. A segunda é de Roland Kaiser. Ele chama-se Roland Kaiser e interpreta o tema Joanna. Ou Joanna, para melhor pronunciar. Joanna, e é um tema que o Marco Paulo também cantou. É verdade. Esse Joanna, esse famosíssimo Joanna, famosíssimo, enfim, celebrizado aqui em Portugal pelo Marco Paulo, que por acaso há pouco tempo lançou um novo trabalho. Mas, então, este Roland Kaiser, creio mesmo que terá sido o autor desta canção, porque eu não conheço nenhum registro fonográfico antes desta edição, deste lançamento, dos anos 80. Portanto, eu vou tomar esta como sendo original. E então vamos ouvir Dougist Ford, de Adam e Eva, e depois de Roland Kaiser, o tema Joanna. Meine Träume hier so lange, bis wir uns wiedersehen. Du gehst fort. Und unsere Liebe hält uns doch, was kann uns beiden schon geschehen? Du gehst fort. Nach einer Trennung kann man oft sich besser lieben. Stehen. Vogel singt mir in den Zweigen. Ich habe Angst vor dir, vor mir. Ich habe Angst vor dem versprichst. está então na hora de encerrarmos esta edição do Musicália. Vamos, pois, acabar em grande. Lembra-se de um tema interpretado originalmente por Francis e Nancy Sinatra, depois reinterpretado em 2000 e qualquer coisa, creio que 2003, por Nicole Kidman e Robbie Williams? Pois bem, entretanto, esse tema foi cantado ao vivo por Lena Valentich e por Anzi Interzeier, dois cantores que interpretaram I Love You, uma música muito conhecida, pronto, como disse, um original de Frank e Nancy Sinatra, pai e filha, se não estou em erro, e depois também celebrizado novamente, recuperado o tema, por Nicole Kidman e Robbie Williams. Esta interpretação que vamos ouvir de Lena Valentich e de Hans Interzeier é, claro, uma versão alemã, como é regra. I Love You é apenas o título, mas a letra, ou a gênese da letra, a história da letra está toda em alemão. Desta forma, chegamos ao fim de mais uma edição de Musicália. Eu estarei de volta amanhã para lhe trazer mais uma história de mais um artista ou de mais uma banda. Ainda não a escolhi, vou ser sincero. Mas a escolha há de chegar e até bom, assim é surpresa tanto para si como para mim. Ainda não sei. Mas já há de surgir aqui alguma ideia, não é? Enfim, bom. Na minha parte é tudo por hoje, que é como quem diz, à meia-noite estarei de volta para mais um Era Zero, mas quanto à Musicália é mesmo tudo por hoje. Espero tenha a continuação de uma ótima noite, já a seguir lá fora com mais um documentário e depois Joana Santos traz mais uns sons da lua para fazer companhia até à meia-noite. Fique bem, fique com a Rádio Interweb e com a Lena Valentich e Hans Interzeier. I love you. Até amanhã. So gerne nur mit dir allein spazieren gehen. Was kann ich denn dafür, dass ich so gerne nur mit dir allein die Sterne sehe? Tag aus, Tag ein, nur zärtlich sein, das wär so schön, doch was ich sag und was ich tu. Du schaust nicht hin und hörst nicht zu, wenn ich dir sage, Darling, du, I love you. Viel zu oft hast du gehört, dass man dir schwört, ich bin in deinen roten Mund verliebt. Für dich ist jede Liebelei nur Schwindelei, du glaubst nicht, dass es Liebe gibt. Denn dafür, dass ich nur glücklich bin bei dir, denn du bist wunderbar. Was kann ich denn dafür, dass ich dich liebe, glaube mir, für alle Zeit sogar. Wenn wir heute Abend tanzen gehen, wenn wir uns in die Augen sehen beim Rendezvous, an und hör mir zu, wenn ich dir sage, Darling, du, I love you. Wenn wir heute Abend tanzen gehen, wenn wir in die Augen sehen beim Rendezvous, dann schau mich an und hör mir zu, wenn ich dir sage, Darling, du, I love.